vida passa, o tempo não espera. Você quer curtir a vida, isso é bom. Seguir o rumo certo, difícil escolher, principalmente se há abstenções. Mas se quiser mudar situações, se Cristo for a sua opção, é só seguir em frente sem preocupação. E aí não há motivo pra você pode escolher o seu destino, viver a vida do jeito que quiser. Mas saiba que Jesus vai querer satisfações. E aí pode ser tarde, tarde pra se arrepender. Passa, o tempo não espera. Você quer curtir a vida, isso é bom. Seguir o rumo certo, difícil escolher, principalmente se há abstenções. Mas se quiser mudar situações, se Cristo for a sua opção, é só seguir em frente sem preocupação. E aí não há motivo pra temer. Você pode escolher o seu destino, jeito que quiser. Mas saiba que Jesus vai querer satisfações. E aí pode ser tarde, tarde pra se arrepender. Ser tarde, tarde pra